do decreto pra resolver. Corro pra sua maneira, seja livre sem saber. Farsante não enrola, não vem fala que é lucro, que na verdade é esmola. Soberano fortalecer, longe das leis ocultas que vejo você correr. Aqui e agora, se é pra falar a verdade, só mentira ignora. Você pede paz, porém nada nunca faz. Serve pra ficar falando e tá querendo sempre mais. Mente falsos ideais, assim como falsas promessas. Fantasma ilusório, fruto do que é a terra. Sou terra, quem já tá por baixo sem saída. Direto ou indireto, finge que familiariza, enraiza. Raços de maldade, sem essa de bobagem. Não me esqueci que aqui ainda tem muita bondade. Espanto para alguns, isso não é novidade. É verdade, quem entende o que antecede a paisagem. Simplicidade, eu vejo em todos os cantos. Nessa imensa cidade, o que tem de sobra é pranto. O meu decreto é soberano, vim pra implantar. Projeto sem atraso, sei quem pode disfarçar. Já conheço sua voz, é melhor cê se calar. Reconheço essa farsa, é melhor cê se jogar. Meu decreto pra resolver, corro pra sua maneira, seja livre sem saber. Farsante não enrola, não vem fala que é lucro, que na verdade é esmola. Soberano fortalecer, longe das leis ocultas que vejo você correr. Aqui e agora, se é pra falar a verdade, só mentira ignora. Propaganda registrada, voz do povo é calada. Sustentável, sem seguro, devagar manipulada. Corta como uma navalha quando atinge objetivo. Resultado dividido entre pobre e o rico. Omisso, essa situação, transparência e atenção. Quem fica por cima não enxerga uma resolução. Razão, pra mim explicitar, explicar os bastidores, desmentir, desmascarar. Fazer que seja centrada, rima canalizada. Senta que é sagrada, jamais foi manipulada. Então aqui tá a jogada, o que você me diz? Vender a sua alma ou fingir que é feliz? Não, senhor, eu faço sem farsa, não sou ator. Numa só suavidade, às vezes toco o terror. Maltratando a maldade, resgatando o amor. Eu decreto soberano perante a todo favor. Meu decreto pra resolver, corro pra sua maneira, seja livre sem saber. Farsante não enrola, não vem fala que é lucro, que na verdade é esmola. Soberano fortalecer, longe das leis ocultas que vejo você correr. Aqui e agora, se é pra falar a verdade, a mentira ignora.